andrecedesmoral.com.br. Gordinho Putaria tá assistindo. Um abraço pro meu pivete Alan. Essa música é dele, viu? Me presenteou com essa música, viu? O rei da cachorragem. O rei do sextor. Sextor é com Alan Medeia. Ó, André Cedes, o moral de Ibi. Ô mulher experiente, vou perguntar pra tu. Experiente, vou perguntar pra tu. Desce com a tcheca, ou desce com o bubu? Tu desce com a tcheca, ou desce com o bubu? Desce com a tcheca, desce com o bubu. Desce com a tcheca, desce com o bubu. Desce com a tcheca, desce com o bubu. Desce com a tcheca, desce com o bubu. Desce com a tcheca, desce com o bubu. Desce com a tcheca, desce. Desce com a tcheca, vai no chão fora. Ah, desce com o bobô, desce com a tcheca. Não para não, não para não, não para não. Desce com a tcheca, desce com o bobô. Desce com a tcheca, desce com o bobô. Desce com a tcheca, desce e dança, hein, ó. Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho. HS Acessórios. Tamo junto. HS Acessórios. Eu tava no paredão da Colômbia, aí tinha uma menina descendo e subindo. Aí eu cheguei até ela e perguntei: você é experiente? Eu não levei muita fé não, aí eu falei, vou dar música essa porra. A pegada é ranço, filho. Ô mulher experiente. Ô mulher experiente, confeitaria Vitória, tu desce com a tcheca. Desce com a... Ah, desce com a tcheca, desce com o bobô. Desce com a... A pegada é ranço, Patrick. Olha o passinho, olha o passinho. Pra lá, pra cá, pra lá. Oh! Rapaz, que saudade. Que saudade de um show, velho. Que saudade de um show, hein? Vomitir.